Na 6255, desce ao 070. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Na 6255, tráfego 209 milhas, rumo norte, está cruzando 060 indecida, é um Papa Alfa 34. Segue o tráfego 625. Dia Bravo está presente, boa da IMA, autorizada a decolagem, vento 150 graus com 10 nós. 50 com 10, vai lá agora na casa do azul, tá no Dia Bravo. Papa Romeu Tango de Abravo, decolado aos 33, reporte solo controlado na RMAR. Reporte solo controlado na RMAR, senhora, o Tango de Abravo. Azul 4060, no solo aos 33, chame solo na frequência 121, decimal 9. 219, boa. Portão 01. Alto de Lasco 01, azul 4, 060. Retorno 91, na escuta. Prossiga 391. Está restrita 100, nível, na cidade da Elca. 100 recebido na Daelta 3190. 740 confirma, bro. 0, tá mantendo a proa 071. Está efetuando o desvio? Afirmativo. Já comprou do externo da interceptação. 740 para o localizador, curva esquerda da proa 030. Reporte estabilizado. 030, encontrará estabilizado. 740. 8-6255, tráfego superado, 10-3 no pé, Senegal no 09. 3000 pelo 09, 10-5. Me manda o número de aproximação no 6740? Número 1. Obrigado. Aguarda pro dia papá. Aguarde o último vetor. Papa Romeu Papa, Hotel Delta, chame o Centro Recife, 1251. Recife, 1251. Obrigado pelo serviço, boa. Boa. Oceané 6255, 10-12 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 vai reportar estabilizado, Oceané 6255. Papa Tango Índia, Papa Rocha para o localizador, curva à direita, pro 070. A 740 estabilizou na LS10. 740 completa aproximação, torre 1-895. 895, bom dia. Bom dia. E Salvador, web 6740, na final da 10 estabilizado, trem baixo checado, bom dia. Web 6740, ponto de aproximação, reporte no marcador externo, baixar o travão. Passando externo agora, vou estar embaixecado, 6740. passou externo já, o 6740, com o trem baixo chegado. Web 6740 avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 10 norte, QNH 10 8. Ok, livre pouso, Web 6740, 10. Controle Salvador, é o 35220. Na sua escuta para autorizado pelo centro até o nível 150. 35220, acione a identificação, vou direto para o ADTAP, desce o nível 050. Para o ADTAP 050, 35220, por aí. Decola da 1-0, curva à direita, Nadael, Leda, Pidev, controle 1208, transponder 5142. Autorizado 340, 0, decola da 1-0, curva à direita, Nadael, Leda, Pidev. 2-0, é o controle 142, no transponder 777, correto, chama puxa para nada. Então, para funcionamento, está aqui. Web 6740, no solo aos 39, direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. 219 à direita, 6740. Salvador, boa tarde, objeto 6740, livro. 6740, Alfa, chamando para Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 6740. Pesuno 91, na escuta. Está livre da restrição do nível 100. Mantenha a saída normal, conforme carta da Ela e da Bridge. Receptor final, Chiné 6255. Chiné 6255, complete a aproximação, torre 1-9895. 295, porra. Então, Paparosco, tem condições de manter a velocidade até o externo? Afirma. Grata, reporte estabilizado. Seu 3191, táxi em frente, parte Índia Alfa, ponto de 0-0, torre 1-8-6, corrigindo. 1-9-9-5, afirma 1-0-8. Afirmo. 6740, WebJet, da passagem ao TAM, faz ingresso para o portão 1-0. Da passagem ao TAM, ingresso para o portão 1-0, 6740. Bom dia. Checa o trem, pouso autorizado, pista 1-0, 120 graus, 6129. E pouso, 6255, para chegar travado. Para Recife, qual horário? 3 da próxima. 1513 da próxima. A gente aparece o plano 30 minutos antes. Deve estar quase aparecendo, já chamo. Afirmo, pouca atenção, Aracaju. Escuta. Bom, pode confirmar se foi estacionado o transponder 2000? Foi estacionado, por um acaso, o transponder 2000? Afirmativo. Você tem como o senhor dar esse de base do transponder? Sim. Permaneça em stand-by, por enquanto, até o senhor decolar. Autorizado para Recife no 350, 358, decola da pista 10, curva esquerda, curva transição Aracaju, controle no 208, acena 5156. Oi, sou autorizado a final ILS. 2010, 10 no 8, final ILS autorizado, 35200. Afirmativo, correto, são prospectos na mesa. Então, mídia papá, lógica, ciência, reporte pronto para o cancelamento. Pronto para o cancelamento, mídia papá, lógica. Selado aos 44, autorizado o circuito pela direita, reporte na final, ano 7, papá, mídia papá, lógica. Boa, na final, ano 7, mídia papá, lógica. Então, a 3191, inicialmente, é autorizado a alinhar e manter. Livrou, Oceaneiro. Oceaneiro 6255, no sol, lote 44, chame sol na sequência no 21.9. 21.9, 6255. Bom dia, Oceaneiro 6255, livrado. 6255, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 6255. 109, QNH 1098. 108, autorizado, reclagem 10. Papatango Índia Paparosca, tráfego avistado, autoriza... segue trem, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 119, QNH 1098. Trem baixado, chefe, Índia Paparosca. 3191, decolado aos 47, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, boa, 31 avião da TAM. Controle, bom dia, 31 avião da TAM, da El Leda Bridge. 3191, bom dia, contato radar, voo 380, voo direto Leda. Direto Leda, 380. Matrícula? Papatão Índia Paparótica no solo aos 48, autorizado backtrack, autorizado ingresso na parte 4. Na 6200, vê se mantenha 3000 na chegada à Mária Guardia Elétrica X-Ray, ajuste no 017, o Xané 6200. Direto ITAP, o Xané 6200. Manáutico de 3000 e acione o modo aidente. Trip 5220, localizador. Flash final S, torre 118, decimal 95, trip 5220. 18895, trip 5220, obrigado, bom dia, bom trabalho. Obrigado, um pouco. Salvador, bom dia, trip 5220, localizador. Trip 5220, continue a aproximação, reporte baixar travado. Portarei baixar travado, trip 5220. Ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1097. Índia Alfa, direita, ponto de espera de 1297, boa tarde. Bom dia. 1097. Gente, pouso autorizado, trip 5220, com rebaixar de trabalho. localizada a linha e manter na pista 1 0. Alinhar e manter na 1-0. Cantão Kilo, controle. 5220 no salão 54, direita, chame solo na sequência 121, deixa 9. Direita 1219, já. Boa tarde. 3191, chame Recife 125, 121. Parte 3. Colagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós, QNH 1-0 no 7. Livre a colagem, 1-0, vamos, 7, 7, 7. Meia 200, deixa para 2-1-10, que legal no 0-1-8, autorizada a final LS. Afirmativo, o plano só chega aqui no nosso sistema com meia hora de antecedência, quando aparecer, eu chamo para a cópia, então 3895. Tá bom, então a gente tem que estar acertando 1-0 pela posição próxima, né? A subida será da Elmeda Bridge. No 777 decolou. Gol no 777 decolado, 256, chame controle na frequência 120.8. 208, boa tarde, senhorita. Controle ao gol no 777, boa tarde, Dael Leda Fidesz. Gol no 777, boa tarde, contato radar, gol 340, saída Dael. 340, Dael 777. Pronto, copy, Azul 4463. Autorizado Ilhéus, nível 160, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto Ilhéus, controle 120.8, aciona 5162. Copy, Vamos chamar pronto, azul 4463. Então 3895, cópia. Então 3895, autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, voa direto Bridge. Controle Salvador 120.8, aciona 5165. Correto, portão 02, chama pronto, então 3895. Juliette, Terra, Dango, boa tarde para você. Para 1500, visual por campo Lima Kilo Zulu. Sétima torre 11895 Lima Kilo Zulu. Zulu, uma boa tarde, tá? Torre, bom dia, boa tarde, Lima Kilo Zulu. Zulu, agiliza, reporte final da 17, 1017. Agilizando final do 7, 1017, Zulu. O Juliette Serra Tango é Papa Tango, Juliette Serra Tango? Gente.